estás louco. E a Kel, dei, dei, dei. Olha, bebê, como eu tô. Nem faz uma semana que a gente topou. E eu não sei pensar em nada. Eu não faço mais nada. Só dá você no meu mundo e não é caô. Depois que tu chegou, eu tô de bem com a vida. Depois que tu brotou, parei de... Vou te falar inglês pra tu ver minha ousadia, ô linda. In English. Eu tô aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu. Vai loviando pra chuchu. Eu tô vai loviando tu, vai loviando tu, vai loviando tu, vai loviando tu, vai loviando tu, vai loviando tu, vai loviando pra chuchu. Ai, ei, ei, ei, maravilhoso. Yuri Machado, o Ipaldo, que é quem? Conhece aquele cara que não dá atenção? É ele mesmo. É ele mesmo. Estou aloviando demais. I love you so, so much. E depois? Vai. Depois que tu chegou, eu tô de bem com a vida. Depois que tu brotou, parei com a... Vou te falar inglês pra tu ver minha ousadia e eu linda. Eu tô aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando pra chuchu. Eu tô aloviando tu, aloviando tu, e se ela desce tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando na palma da mão. Só eu e você, vem. Eu tô aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando pra chuchu. Eu tô aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando tu, aloviando pra chuchu. Adoro aloviando no seu vídeo.